Obrigado. Mike Bravo Oscar. Pra tocar Mike Bravo Oscar, prossiga. É, mudando de setor, saindo aqui da área da cidade para a área industrial, que mantém os 500 pés a GL ainda em inspeção. Gente, mantendo os contas, 500 pés, tudo do controle. Pra tocar Mike Bravo Oscar. Mike Bravosca, tô na sua escuta permanente, ok? Bom dia, Gomo 072, livrou na Foxtrot, ingressão da Alfa. Ok, Alfa, reportando da Juliette para 04, 072. Cifra 288, secundária no 260. E 5220, copiou? Trip 5221, control? Trip 5221, control? Trip 5221, control? Cinco, dois, dois, um, controle Salvador. Dois, dois, um, controle. Controle, bom dia, Papa Tango, Hotel Oscar Zulu. Confirme? Papa Tango, Hotel Oscar Zulu, senhora. Papa Tango, Hotel Oscar Zulu. Prossiga. Animar intenções sobre voo em Tão Finlândia e retorna para Salvador. Nome transponder? 0121. Afirma. Autorizado Guarulhos 660 via Upper Zulu 10. Bravo até o Zulu, direto Trive e após via. Decola Dael, Leda, Bridge, com curva à direita. 5534 é o transponder e 198 é o controle. Chama nesta quando pronto, 1983. sem posição, 072. Você tá eu e o Delta Charlie, hein? Gente, acione código 0124. Capitão Hotel Oscar Zulu. Mata, pô, Hotel Oscar Zulu. Muito bom dia, Força Aérea 2733, mil pés, axé, para onde está a posse? Aérea 2733, mantém-se com 3 horas, no meu pé, já aposto farol da barra. Está na farol da barra, intenção, pode farol acender para 3 mil pés, para vertical de Veracruz. Enche, Força Aérea 2733. 3. Another part control 3P5221 over. 3P5221, contact receive from frequency 128, if enable 126.0. Say again the first one please. 128.8, if enable 126.0. 128.8, backup 126.0 would be. Voador Chanel 63, 1 hora, pushback, sonamento, 1 30. Confirme nível. Gente, precisar de subida para 3 de um país para 0736. Salvador, muito bom dia. Damari, desse mantenha 050. Pushback acionamento, Gol 1983, ponte 5. Agora pro táxi, né? 1983. Solo Salvador, 397 da Gol, autorização Congonha, São Paulo, 360, com informação Papá. Então, 3198, autorizado da presente, TAP. pista da MS-3 do Nauro valendo agora no presente. Táxi Gol no 983, temos 170 a bordo, 3 horas e 58 até na Galeão. Lá no ponto de espera, 18 95, obrigado, tenha um bom trabalho.